my ride. Tudo bem? Eu já ouvi falar sobre as mães. Posso deixar um confetinho só os um versículos aqui? Certo? Obrigado. Está bastante energia aqui. Só não, ele não tem...